Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue entre cruz e a dor. Já faz muito tempo que um dia meu filho veio resgatar o que se perdeu. Já faz tanto tempo que estou esperando a humilde entrega de um adorador que se prostre em minha presença e não a oferta de uma posição. Já faz tanto tempo que estou esperando que mostre a imagem que é a de amor, que não se confunda com tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como fazem às vezes, entrando em contenda e discussão, buscando alcançar ser maior do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompa as cadeias, liberte o cativo, que esclareça a mente do que está confundido e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que a sua mensagem traga esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida da humanidade. Eu quero um rebanho onde as minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minha palavra seja o alimento, onde eu possa morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume meu trono e me dê meu lugar. Uma igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada, que foi libertada do castigo atroz? Aquela que ao ver alguém caído estende sua mão e perdoa seu erro.